as estrelas querem confessar. E Deus só fez as noites de luar pra se amarem, pra quentar. Não há no mundo um outro céu da mesma cor. Mar profundo é um convite para o amor. Se a lua brilha, ninguém jamais esquecerá.